Maria, fecha o tacho para começar a Rádio Casa Viva. Sintonizar a Rádio Casa Viva, não mude de rádio, mude de computador. Rádio Casa Viva, linda. De un sistema con un 1% de amos. Somos los no escuchados, los apartados, un 99% de seres cabreados. Somos esos que llamaste locos, lobos esteparios apartándose de un fiel rebaño de robots domesticados. Somos esos guerreros solitarios que se han movido entre las líneas de lo escrito en leyes de este macroestado. Yo saludo a todo el que lucha al margen del Estado. Yo saludo a la que está despierta. Yo saludo al que ya no está manipulado. Yo saludo a todo el que sabe y no quiere ser un esclavo. Yo te saludo si no aceptas el nuevo orden mundial ya estipulado. La banca y su esclavitud sistema capitalista totalitario. Los Bilderbergs, el G20, la Unión Europea. Una sola nación posible gracias a la mansedumbre de un 99% de esclavos. Solo faltaba dejar de ser locos apartados. Internet nos conectó y ahora sabemos los nombres del 1% y cómo perpetúan su poder con engaños. Yo saludo a todo el que lucha contra el sistema. ¡Tenemos que organizarnos! Somos la escoria del sistema. Crisis financiera que no te lo están contando. Significa un sálvese quien pueda. Y además el banco recibe dinero de nuestro estado. De sobra gente en un mundo enfermo, hastiado y agotado. Y han decidido borrarla en guerras, con bioterrorismo como la gripe A, como la pandemia de Ucrania que no nos la están contando. Y ahora nos quieren vender el cambio climático con sus datos falseados. Tenemos que pagarlo nosotros, sus víctimas, sus esclavos. El 1% nos domina, no nos tocará rebelarnos. Somos la escoria del sistema. Los que nunca contaron. Y vamos a gritar. Esclavos levantaron. Somos la resistencia. Al nuevo orden. Um dia destes, entro por aqui dentro e parto a puta na rádio toda. Bem-vindos ao Salam Alex Aziz Mohamed. Hoje vamos falar um bocado sobre o ATA e ouvir um bocado de música, uma seleção de contrabaixistas e tocadores de baixo elétrico. Já ficamos com Charles Domingos, há um... Thank you. Faz sempre o que a polícia te disser e vais ver que fica tudo bem. Estão a fazer uma política de merda, estes gajos, pá! Eu não sei nada, por exemplo, nada de política, mas estes indivíduos ainda passaram muito menos, pá! Thank you. Barreto, com sentido pictórico. Eu aproveito para vos dizer que amanhã, a partir das 18h30, dentro do ciclo de jazz que está acontecendo no Gato Vadio, vai haver o concerto Papa Nevi. Apareçam por lá às 18h30. E agora vamos ficar com o Carlos Bica. Estamos a ouvir Charlie Eden com First Song. Aproveito para dizer que às segundas-feiras, a partir das 9h30, no Espaço Musas, há um encontro de Go, ou Go, não sei, é Go. É um jogo tipo xadrez, assim, de estratégia, e é para quem se quiser iniciar ou consolidar esta atividade. Quem já souber e vai lá trocar os conhecimentos e conviver um bocado no Espaço Musas. Thank you. É Ahmed Abdul-Malik, num álbum em que ele dedica o som de jazz ao continente africano, e vamos ficar com Ahmed Abdul-Malik então. All right. E agora o Ray Brown com solo bass on Black Orpheus. Não se esqueçam que está em exibição o terceiro filme da trilogia. Como é que se chama? Agora esqueci. Deu-me uma branca. Eu digo já. Vão-me ouvindo um bocadinho de Ray Brown, que eu digo já outra vez. Já me lembrei. O filme é PSP, Licença para Matar à Vontade. O primeiro filme, como se lembram, foi lá para baixo, para os lados de Lisboa, em que numa operação stop, um rapper de Shellas, o MC Snake, levou com uma bala perdida, coitada. De seguida tivemos, há pouco tempo, agora em janeiro, o MCNTS, que ali para os lados de Esmoriz, também numa operação stop, resolveu fazer uma inversão de marcha. Não se sabe porquê, mas de certeza que não era motivo para levar com uma bala nos cornos e ficar em coma como ficou. Pelos vistos, neste terceiro filme, a história é um bocado diferente. Deixaram de perseguir os MCs. E neste caso, foi um senhor de 27 anos que estava a roubar cobre de uma fábrica. E pronto, e coitado do agente, deu um tiro de aviso para alertar os suspeitos da presença da polícia. Para se fazer sentir a presença da polícia, tem que se dar um tiro para o ar, pelos vistos. Para o ar, segundo diz o agente. E o segundo disparo, coitadinho, foi sem querer. Porque o agente, segundo diz, desequilibrou-se durante a perseguição. E pronto, e disparou-se. E morreu mais um chaval de 27 anos. Mas pronto, era ladrão, se calhar merecia. Filho da puta. Se calhar devia ter levado dois tiros. Para ter certeza que estava morto. E pronto. E é bom, estes filmes são engraçados. Têm o seu lado de comédia. E pronto, o senhor da PSP apanhou 14 meses de prisão, de pena suspensa, claro. E pronto. E fiquem com o Orlando Cacheito López. Este é cubano, faz parte do Buena Vista Social Club. E a música é Cacheito. Dígame, con Cacheito, un momento. ¿Oigo? Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí, Cacheito, sí, siempre con swing. Laboratorio. Bueno, se tocó el bajo de mi familia, fue Aurelio López, que yo lo conocí, mi bisabuelo. Tocó el bajo, pero después se dedicó a hacer... Não se esqueçam então, se gostam de jazz, gratuito, amanhã no Gato Vadio, a partir das 6:30. O Gato Vadio amanhã está aberto das 3 à meia-noite, sem intervalos. E encerram à segunda e terça, mas amanhã a partir das 6:30. Tenho então o concerto Papo Neve, que faz parte do ciclo de jazz que está a acontecer no Gato Vadio. Apareçam por lá e até já. Orlando López, bueno, cachaíto, porque ele era cachado por el asunto de bajo, porque todo era bajista. E eu, praticamente, eu lo bajo, eu. No quería estudiarlo, porque, no sé, me gustaba, pero, no sé, yo tenía así, pero, ¿cómo decir? No miedo tampoco, sino que no, las cuerdas eran muy, muy fuertes para tocar. Después me fue gustando y me gustó bastante el bajo, que llegué, logré tocar en la sinfónica, mucho tiempo, 30 años, y así. Chaito López. Amanhã, depois de irem ao Gato Vadio e verem o concerto de Pablo Neve, podem aparecer aqui por cima pela Casa Viva. Vamos ter a noite de filmes e bolos, como acontece todos os domingos, a partir das 9. O primeiro filme é o I'm Not There. E o segundo é When You Are Strange. O primeiro é sobre a vida de Bob Dylan. E o segundo é um documentário sobre a vida dos Doors. Dois a oito. Continuamos sempre com a rádio em direto, aqui da Casa Viva. E com mais um tema... E também vamos ter o Arte Ocupa as Escadas da Casa Viva. Vai ser um evento de quinta a sábado, das 16 às 20. E durante também as atividades da Casa Viva. Até ao fim de fevereiro, e começa neste sábado, dia 11, ou seja, 2 a 8, às 16. Venham ver a Arte Ocupar as Escadas da Casa Viva. Quem estiver interessado também, a próxima Assembleia da Assembleia Popular do Porto vai ser dia 7 de Fevereiro, na terça-feira, às 21h, aqui na Casa Viva, que é na Praça Marquês de Pombal 167. Acabar o Buena Vista Social Club, El Carretero, a seguir entra mais uma vez o Vitor Espadinha, e até já. Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Con su canción es que muy sentida y muy guajida, alegre cantó. Cargar la carreta, me voy el transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de mi pequeña labor. A caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte. Yo trabajo sin reposo, bam, bam, para poderme casar, que bam, yo bam. Trabajo sin reposo, bam, bam. Para poderme casar, bam, bam. Y si lo llego a lograr, bam, bam. Seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapé el monte, cultive el llano. com umas musiquinhas de Count Basie. A primeira, One O'Clock Jump, enquanto o Espadinha está a tratar do programa dele. Vai ser o The Day After the Sabbath 21. Este é o homem mais assíduo da Rádio Casa Viva. E foi durante muito tempo um dos pilares para que isto se aguentasse. Não percam, já a seguir. Entretanto, isto é tudo, o tema é sobre o ATA. Que é o quê? O ATA é um acordo comercial internacional de anti-contrafação, que a 26 de janeiro foi assinado por 22 países da União Europeia, uma declaração de intenções no sentido de aprovarem este acordo. Entre estes 22 membros encontra-se com certeza Portugal, mas para ter validade legal o documento terá que ser ratificado pelo Parlamento Europeu entre 29 de Fevereiro e 1 de Março, ou seja, até dia 29 de Fevereiro façam alguma coisa. Há umas petições na net, uma delas em www.avaz.org, avaz com avaz.org. Depois procurem por lá a petição. Entretanto, ela está aí pelo Facebook e pelos mails. E pronto, e puxem pela cabeça e pela criatividade, façam o possível e o impossível para que este acordo não vá avante. E fiquem com o Count Basie, que se calhar ainda vamos levar com o editor deste senhor por causa dos direitos também. Pronto. Era o que faltava, diz a Espadinha. Até já. E isto é para os autores, não se esqueçam que há alternativas para que não sejam os editores a ficarem com os vossos direitos, porque os direitos são do autor, não da editora, não se vendam assim tanto. E têm alternativas como o copyleft, por exemplo, e pronto, investiguem sobre isso. Thank you.